la sere. DJ fa tu postere. Scrocchi cuia. Patatinha frita, um, dois, três. Patatinha frita, um, dois, três. Patatinha frita, um, dois, três. Ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove. O fado também lidera, o fado também lidera. Cê, tam, cê, tam, cê, tam, cê, tam, tam, tam. É nós, no popu. Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, ove, White na sangue loba coqui co sae sanga boba. White na sangue loba coqui co sae sanga boba. Papa grandino maior, deu muita força e maturidade. Agradeço meu grande Deus, digo Pai nosso que está no céu. Não estou no céu como na terra, mas na terra tu vês para quem crê. Obrigado grande Senhor por esse belo, por esse belo de onde eu revelo. Stop. No doubt I do it.